já roubei, é problema meu. Aí vem irmão, se eu já matei, é problema meu. Aí vem irmão, se eu trafiquei, é problema meu. Não vem querer me julgar que cê não é Deus. Esquece as blades, Senik, o estático assassino vai andar e desfilar nas cadeiras de roda da Freedom, porque gostava de zoar. Esse moleque é um bosta, agora toma 5 tiros do bosta nas costas. Cada tapa que cês dá, incentiva os moleque a tirar e mandar a polícia pra fisioterapia. Ou então pra retirar as balas de 9, necropsia de PM, a favela aplaude. Primeiro round, subir em cima da moto, descarregar na cara, o velório é só com a foto. E no enterro vai ter flores, salva de tiro, vai aparecer na Globo igual mocinho. País de merda da medalha John Romero, então a polícia roubado que manda mais mano lá pro cemitério. Sabe por quê? Quem morre na mão dos homens não é o filho do Faustão, nem os herdeiros do William Bonner. É eu, é você, é nós, é a favela. Tá na hora de viúva de PM acender vela. Ratatatá, trilogia pra fazer churrasco, sangue de creme na pista. Pensa, cabeça voar, pra espalhar meu nome de Judas pelo Taticão. Tático assassino, parte 3, aniquilação. Ratatatá, trilogia pra fazer churrasco, as cabeça voar, pra espalhar meu nome de Judas pelo Taticão. Tático assassino, parte 3, aniquilação. E a sociedade se assusta com os tiroteios, as armas que matava pobre agora rasga a polícia no meio. E mancha de vermelho as fardas da Rotan. Quem planta tapa hoje vai colher bala amanhã. Quer pro herdeiro entender como a favela só. Um tempo atrás no mar de sangue só boiava corpo de pobre, agora vai boiar corpo de porco de farda bege. Que cria o concerto de terror que o demônio rege. Que transforma as crianças, seria o killer que adora fazer polis beijar a lona dos rios. Que deixa empupetado o cano pra matar soldado. E na perícia verme cheio de estanho alojado. O monstro que vocês criaram fez bonito as armas que Israel fabrica, que nós usa pra assustar perigo. E fica impressionado com tanto de bala a noite inteira no ML pra contar os furos das fardas. E mostra na TV pro povo se chocar. Só se for de derramar. Ratatatá, trilogia pra fazer churrasco, sangue de verme na pista. As cabeça voar, pra espalhar meu nome de Judas pelo Taticão. Tático assassino, parte 3, aniquilação. Ratatatá, trilogia pra fazer churrasco, sangue de verme na pista. As cabeça voar, pra espalhar meu nome de Judas pelo Taticão. Tático assassino, parte 3, aniquilação. Fala pro pai pra madraça trocar, e vem da criança jogar o polícia do sexto andar. Paz patifá, violo de verme no asfalto, crânio massa cefálica, farda, sangue, tudo misturado. Aí levanta, mano, aplaude a PM de luto. Hino nacional tocando é a farda, vestindo defunto. Porque o sistema cria agora, tem sangue na pista. Os mano é pele, carne, osso, ódio pra matar a polícia. Pensando que tá mamão, que os pobre é bobo, cuspindo sangue da boca. Eu quero ver se aciona reforço. Pede socorro que o barato tá louco. Ou então canela seca na sua cinta de decreta morto. Porque o crime corre pra se organizar. Polícia ocupada lá no Paraguai, faz verme agonizar. Ai, sociedade, alarmar e cair em danjo. Chama Deus, Jesus Cristo, Ney, Power Ranger vai vir te salvar, não adianta pedir socorro. De novembro pra Rotan, polícia bom é polícia morto. Ratatatá, trilogia pra fazer churrasco, sangue de verme na pista. As cabeça voar, pra espalhar meu nome de Judas pelo Taticão. Tático assassino, parte 3, aniquilação. Ratatatá, trilogia pra fazer churrasco, sangue de verme na pista. As cabeça voar, pra espalhar meu nome de Judas pelo Taticão. Tático assassino, parte 3, aniquilação. Ratatatá, plá, plá, plá. Ratatatá, plá, plá, plá. Ratatatá, plá, plá. Polícia é tudo sangue bom, só se for de derramar. Ratatatá, plá, plá, plá. Ratatatá, plá, plá, plá. Ratatatá, plá, plá. Polícia é tudo sangue bom, só se for de derramar.